salve a quem abandonou o crime, tá trampando. Tá firme com Deus e na responsa vai levando. A vida sofrida, humilde, mas querida. Deus abençoe aquele que encontrou uma saída. Hoje merece aplausos, pois tá longe do alvo. Da mira, da escopeta, dos pilantras já tá salvo. O sistema chora e a quebrada tá feliz. O sistema chora vendo nós longe do X. Tudo que eu sempre quis foi felicidade, eu sei. Mas na humildade eu encontrei dificuldade. Aqui na cidade várias fitas tem maldade. Gambé mata inocente, diz que foi fatalidade. Escondem a verdade, só sobrevivem de mentira. Só mostram na TV o lado bom de Curitiba. Eu, desde pequeno, vivendo mó veneno. Crescendo e vendo, vivendo e aprendendo. Fui me esquivando de tudo que não presta. E vi que o crime não era só festa. Nego morrendo na cena do louco. Grito de assalto calado com pipoco. Tio, é mó sufoco, eu não quero isso pra mim. Não quero pra ninguém o meu caminho. Eu vou seguir tipo assim, me espelhando no injusto pra lutar. Fazendo um som que é pro mundo melhorar. Eu conheci o rap na longa caminhada. E mil dias já faz parte da minha jornada. 2008 aí, depois de Cristo. Peço justiça e assumo o compromisso. Já chega de guerra, mas respeito entre nós. Acorda sangue bom, gueto não é o mundo de Oz. Justiça e liberdade, fé em Deus pra vencer. Justiça e liberdade, coragem pra combater. Força, resistência e atitude pra atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar. Justiça e liberdade, fé em Deus pra vencer. Justiça e liberdade, coragem pra combater. Força, resistência e atitude pra atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar. De coração valente, vários loucos, sonhador. Aqui JC, semeando o amor. Na quebrada, só os guerreiros fortalece. Nosso Deus é salvador, nos guia na zona oeste. Quem diria os mais humildes, cuja boca nunca cala. Governantes, abram alas, que a favela aqui não para. Nós tamo a milhão, pra cobrar, pode saber. Inteligente, consciente, usando a mente pra vencer. Aê, jogar o jogo do sistema. Jamais calibrei vida do crime, todos sabem, não traz paz. Eu quero muito mais liberdade, saúde. Não posso me iludir se eu quero que o mundo mude. O rap ali, uma pá de irmãozinho, eu sei. Deixa nós bem mais feliz se tem a benção do rei. Rappers pelo povo relatando a verdade. Criticando várias fitas, sem massagem, sem piedade. As crianças tão crescendo, precisam de bom exemplo. Futuro do país, é preciso ter talento. Informação, sabedoria, tem tanta coisa foda no mundo de hoje em dia. Ser do crime virou moda. Isto me incomoda, vendo meu povo tão triste, morrendo igual animal na mira de um rifle. É por essas fitas que eu tô firme na missão. Quero paz e liberdade, justiça pros meus irmãos. Justiça e liberdade, fé em Deus pra vencer. Justiça e liberdade, coragem pra combater. Força, resistência e atitude pra atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar. Justiça e liberdade, fé em Deus pra vencer. Justiça e liberdade, coragem pra combater. Força, resistência e atitude pra atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar. Na vila eu aprendi que nem pensar em virar bandido. Quem tentou a sorte ou tá morto ou tá fugido. Jamais serei refém da própria ignorância. Conselho que ouvi e aprendi desde infância. Que inteligente mesmo é quem trabalha e estuda. Quem luta segue em frente pra ver se a vida muda. Parado olhando o céu, o sol só queima sua cabeça. Guerreiro não desiste, na batalha recompensa. Com força e honestidade eu vou fazendo o meu futuro. A luz no fim do túnel, no caminho no escuro. Aqui já tá seu sistema, ainda tá chorando. Enquanto a resistência eu ainda tô rimando, fazendo o meu papel de narrar tudo que eu vejo. O fim do sofrimento pro meu povo é o que desejo. E vou mais adiante no que aflige quem é pobre. Migalhas pra favela não é uma causa nobre. O povo quer respeito, poder e dignidade. Estudo, moradia, mudança de verdade. Já chega de ser humilhado, tratado como ninguém. Se sonha com a vitória, você vai vencer também. Só acredito na palavra de quem honra o que fala. Não joga confiança num buraco igual canalha. Destrói as estruturas que o mal te oferece. Esmaga a tentação, vira uma rocha e não enfraquece. Vai de cabeça erguida, pronto pra contra-atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar. Justiça e liberdade, fé em Deus pra vencer. Justiça e liberdade, coragem pra combater. Força, resistência e atitude pra atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar. Justiça e liberdade, fé em Deus pra vencer. Justiça e liberdade, coragem pra combater. Força, resistência e atitude pra atacar. Abram alas, governantes, que a favela vai passar.